inicial da missão. Meu pensamento no futuro e um sonho no coração. No hip hop, quatro elementos, visão de família. FPX, FAP, as siglas. Ataque de todos os lados pra tentar parar. Os escolhidos por Deus pra anunciar as boas novas, o evangelho na periferia. Pode atacar, eu tô com Deus e ninguém me intimida. Um povo esquecido, sofrido, sem expressão. Raramente é lembrado, só perto da eleição. É por esse povo que eu clamo ao Senhor, pelo amor. Tirando os daqui, curai meu povo sofredor. É bom saber que nessa trilha eu não tô sozinho. Provérbio X, parceiro, sempre tá comigo. Profecias, MC, NT, primeira carta. Firmado na missão, toma e ninguém abala. É triste ver na minha quebra os moleque no mundo. Samamba sua, infelizmente, prisão sem muro. É Deus quem capacita a gente nessa visão. Provérbio X e AP na mesma missão. Nossa missão, pedimos a Deus por aquele que sofre, aquele que vive, que um dia foi feliz no gueto. Tem direito a uma vida bela. Nossa missão, falar de Deus na favela. Nossa missão, pedimos a Deus por aquele que sofre, aquele que vive, que um dia foi feliz no gueto. Que tem direito a uma vida bela. Nossa missão, falar de Deus na favela. E quem diria, Jesus está voltando. O fim dos tempos está se aproximando. A sétima trombeta já está tocando. Porém não quero ver você sofrendo ou chorando. Nossa missão aqui, parceiro, é te alertar que a vida de Cristo se aproxima. Não queira ficar arrependido ou perdido, sem paz na consciência, desnorteado em meio a tanta indecência. Por que pregar, por que falar de Jesus assim? Se nem tu mesmo se importa qual vai ser o seu fim. Não posso nem imaginar que na missão falhei. Que tinha tudo em minhas mãos e os pontos entreguei. Por isso eu prego, em tempo e fora de tempo, só pra não ver muitas vidas em eterno tormento. Quem tem ouvidos, ouça o que ele diz a nós. Quem tem ouvidos, ouça sua potente voz. Pense no passado, peça perdão e o aceite agora. Eu vim pra te dizer que hoje pode ser tua hora. Mas o tempo se esgota e eu não vou parar. Adoração e provérbio, nossa missão é pregar. Nossa missão, pedimos a Deus por aquele que sofre, aquele que vive, que um dia foi feliz no gueto. Tem direito a uma vida bela. Nossa missão, falar de Deus na favela. Nossa missão, pedimos a Deus por aquele que sofre, aquele que vive, que um dia foi feliz no gueto. Que tem direito a uma vida bela. Nossa missão, falar de Deus na favela. Tá sentado, engatilha, mira para atacar. Disparo, senta o dedo, munição evangélica. No apetite, muita fé pra virar a mesa. Adonai é garantia da minha certeza. Sair da comodidade, bancos da igreja. Sal da terra nesse mundo, luz acesa. Pro louco da quebrada que cheira sem parar. Que precisa colocar Deus em primeiro lugar. Nada de recuar, pois o que está em nós é muito mais forte. Quando o bicho tá pegando, quem é cristão não foge. Faço oração e jejum e vou até o fim. Submissão total que a Bíblia diz. Acabo com a farsa, arranco a máscara da mentira venenosa que corrói. Na calada é desse jeito, vida eterna, fica vendo, eu não temo. Entenda que eu não sou limitado pelo tempo. Poder e autoridade pra acabar com sofrimento. Se quer me ver derrotado, vai ficar querendo. Saúde do corpo, na alma, no espírito, adoro a verdade. A verdade é Cristo, herdeiro legítimo do Novo Testamento, da Sagrada Aliança, do eterno alimento. Nasci para vencer, não me leve a mal, nem melhor, nem pior. Eu sou especial, nasci para a vida e não para a morte. Desligo a derrota, aperto a tecla off. Nossa missão, pedimos a Deus por aquele que sofre, aquele que vive, que um dia foi feliz no gueto. Tem direito a uma vida bela. Nossa missão, falar de Deus na favela. Nossa missão, pedimos a Deus por aquele que sofre, aquele que vive, que um dia foi feliz no gueto. Que tem direito a uma vida bela. Nossa missão, falar de de Deus na favela.